certeza, ela vem de novo a mim. Sabe o que falar quando quer me atingir? Sem me avisar, ela vem de novo a mim. Sabe o que falar quando quer me atingir? Repara bem, ela vindo lá com a mesma cantada, mesma conversa fiada. É quente, nem pediu permissão. Se o dia tiver mal ou bom, ela vai estar presente. Parecia que tinha algo novo a dizer, mas disso de sempre. O problema é que eu sempre quero saber. Caiu como sempre. Ela brota de vestido cinza, até num dia ensolarado. É que ela sempre me faz ver as nuvens e assim me mantém no quarto. Eu insisti de tirar aquele cinza com as mãos, me prendo no laço. Eu já nem sei se tá sol ou nublado. Ela me chama, pois sabe que eu sempre volto. Sabe que eu volto. Me chama pra perto pra me ferir tipo anzol. Ela me chama, pois sabe que eu sempre vou. Sabe que eu volto. Me chama pra perto pra me ferir tipo anzol. Como pode tão silenciosa e ao mesmo tempo tão barulhenta? Nunca deixa que eu conte nossos detalhes pra ninguém. Ciumenta. Quando sem motivo, meu peito acelera. Eu sei que ela me faz suar frio. É que ela muda o clima sempre que chega. Não é possível que só eu veja. Eu falei, ninguém me entende. Dizem que é coisa da minha cabeça. Repara bem, ela vindo lá sorrindo, como se eu não tivesse em perigo. Parece que é coisa demais pra aguentar. Que acaba comigo. Mas meu ego não quer conselho, nem papo de comprimido. Eu sou homem, preciso mostrar que eu tenho o domínio da situação. E é sempre assim que ela exerce o domínio. Mas parece que sempre que eu choro, ela é sempre a primeira que ouve. Eu não sei qual gatilho te traz aqui, mas ela sempre soube. E falando em gatilho, alerta de socorro, socorro. Repara bem, ela vindo lá de novo, boa de papo. Sabe meu ponto fraco? Socorro. É que ela tem sabor de mar e sempre sabe ser discreta. Sempre me convence a fugir do afeto, mas sabe bem o quanto isso me afeta. Alguns amigos me dizem que eu tô em perigo nessa relação, mas no final do dia, eles sempre me deixam sozinho. Mas ela não. Socorro, socorro, socorro, socorro. Alguém me ajuda, socorro, socorro, socorro. Alguém me ajuda. Sem me avisar, ela vem de novo a mim, só pra me falar.